Nós hoje estamos a comemorar o 16º aniversário como escola de referência para a educação bilíngue de alunos surdos. Somos a única escola de referência do Distrito de Aveiro. Portanto, os alunos surdos deslocam-se das diferentes localidades do Distrito. Temos desde Alvar, Pardilhó, Valga, Estarreja, Oliveira do Bairro, Águeda, Aveiro. Portanto, nós recebemos esses alunos. Estas escolas têm o objetivo de lhes dar uma educação bilíngue e ter os recursos humanos necessários para que essa educação especializada seja concretizada. E agora deixa-me, desculpe-me interromper, atendendo a estes cortes todos que por aí andam, isso tem sido possível manter o número de alunos, de funcionários, pessoal habilitado, em número suficiente para manter esta turma? É sim, o número nunca é suficiente. Nós temos alunos surdos desde intervenção precoce, portanto, temos meninos que nos chegam com 10 meses até ao 12º ano, que têm 18, 19, 20 anos, e o nosso objetivo é receber esses alunos todos, tentar concentrá-los em turmas de alunos surdos ou integrá-los em turmas de ouvintes, dependendo das características de cada um, concentrar os recursos humanos, temos de facto professores de educação especial, terapeutas da fala, intérpretes e formadores de língua gestual. Falta sempre, claro que falta sempre qualquer coisa, mas vamos pedindo, vamos fundamentando essas necessidades dentro do possível e com muito boa vontade também vamos colmatando algumas lacunas. Então, estávamos a falar do que é que ia acontecer hoje. Sim, nós somos escola de referência há 16 anos. Aliás, em 2008 é que passámos a escola de referência, anteriormente éramos unidades de surdos, mas o tipo de trabalho que se desenvolve é semelhante e é em continuidade. Uhum. Vamos ter atividades efetuadas por ele? Hoje tivemos, até agora, portanto foi só depois do almoço, atividades desportivas, radicais e não só, jogos tradicionais. Agora iremos ter um espetáculo para pais e para os nossos alunos. Tentamos ter o cuidado de, neste dia, não serem só os alunos a preparar coisas para mostrar aos pais e aos professores, mas dar-lhes também o prazer de assistir a um espetáculo. Uhum. Então temos cá um mágico que se disponibilizou, é o professor Nocego, que mora na Barra e que já nos fez um espetáculo há uns anos atrás nesta data e disponibilizou-se novamente. De seguida teremos uma mostra de um filme com cerca de 20 minutos com as atividades que desenvolvemos com eles desde de intervenção precoce até o secundário e depois culmina com um lanche convívio. E vocês estão convidados. Muito obrigado. Quantos alunos é que têm aqui esta turma? Temos, não é uma turma. Eles, com as idades que têm, estão integrados nas turmas dentro das suas idades. Okay. Temos cerca de 30 alunos. O que não é muito, gostaríamos que fosse mais. E há mais alunos, portanto, a precisar de vir para aqui no sítio que não conseguem? Não conseguem. Muitas vezes não têm o encaminhamento mais conveniente. Ou por desconhecimento, ou por receio dos pais, por vezes também há algum receio, precisam de vir conhecer. Nós estamos disponíveis para receber. Não há vínculo nenhum em vir conhecer a escola e saber o seu funcionamento. E estamos disponíveis para isso. Muito obrigado. O calcanhar daqueles é a integração destes elementos no mercado de trabalho, ser surdo. Esse também é um dos nossos objetivos, é chegando ao 12º ano, integrá-los no mercado de trabalho ou pelo menos mostrar-lhes as diferentes opções que têm. Nós temos surdos que de 12º foram para, ainda o ano passado foi um para o curso de selecionação de língua gestual, para a ESEC de Coimbra, temos outros que vão para cursos profissionais, temos outros que vão para outro tipo de emprego, de acordo com o seu potencial também e o seu gosto e os seus interesses. Um dos nossos objetivos também, de escola de referência, é que os alunos surdos tenham direito a desenvolver a língua gestual como primeira língua, que é a sua língua materna. Também o português escrito e eventualmente falado. No caso dos alunos que tenham capacidade para falar, nós fazemos tudo para que isso aconteça também.